Boa noite. Nós estamos na presença do Senhor e creio que Ele há de falar o nosso coração, de trazer o entendimento da palavra que precisamos. Amém? E você há de retornar fortalecido, renovado para a glória de Deus. Quantos creem, digam graças a Deus. Se você trouxe a Bíblia, abra por gentileza em Eclesiastes, o capítulo 8. Amém? Esse é o terceiro culto de hoje. E é o terceiro culto que eu trago essa mesma mensagem, essa mesma palavra, conforme a direção de Deus. Amém? Eclesiastes, o capítulo 8. Isto. A glória de Deus. Eclesiastes 8. Amém? Chegou lá? Se você tiver dificuldades, os irmãos te ajudam. É fácil você encontrar. O livro de Eclesiastes fica próximo ao livro de Salmos. Você abriu no meio da Bíblia, você encontra Salmos. Depois de Salmos, Provérbios. Depois de Provérbios, Eclesiastes, o capítulo 8. Amém? Um texto conhecido nosso, mas a Bíblia diz que devemos tirar do nosso bom tesouro, que é a palavra de Deus, coisas novas, mas também coisas antigas. Isto, amado. Chegou lá? Eclesiastes 8. Quem encontrou, diga graças a Deus. O versículo que vamos ler é o versículo 5, em que o Senhor, Ele diz assim para nós: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Pare por gentileza para entendermos a palavra de Deus. Nós vivemos, irmãos, em um mundo em que, segundo a palavra, jaz no maligno. A Bíblia fala na primeira carta de João, capítulo 5, o versículo 19: o mundo jaz no maligno. Infelizmente, o mundo em que nós vivemos, irmãos, o maligno, ele tem o seu espaço, né? Ele acaba agindo, atuando em muitos lugares, em muitas situações. Ele acaba atingindo a vida de muitas pessoas. O mundo jaz no maligno. Mas a palavra do Senhor, ela nos faz entender que, se guardarmos o mandamento, nós não experimentaremos nenhum mal. A verdade, irmãos, a vontade de Deus é que você não experimente nenhum mal. Desde a fundação do mundo, essa sempre foi a vontade de Deus: nos preservar do mal. Deus nunca quis que o homem provasse do mal, experimentasse o mal. Quando Ele criou o céu, a terra, fez tudo muito perfeito. O homem não conhecia o mal. Havia a árvore no meio do jardim, conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não conhecia, ele não experimentou o mal. Ele só experimentou o mal quando ele deixou de guardar o mandamento, quando ele deixou de guardar a palavra que Deus havia dado a ele. Deus disse tanto a Adão como a Eva para que não tocasse naquela árvore, porque no dia em que tocasse, ambos experimentariam o mal, morreriam. A vontade de Deus, irmãos, é que você esteja guardado sempre. E se em alguma área da sua vida você está experimentando mal, não é a vontade do Senhor. Deus não quer isso para a sua vida. Amém, amados? Agora, o que nós precisamos fazer é guardar o mandamento. O mandamento de Deus, o mandamento que Ele nos dá, ele tem dupla função na nossa vida. Ele serve tanto como um remédio para combater o mal que nós estamos experimentando, que nos atingiu, como também para nos preservar, para nos guardar daquele mal que possa vir contra a nossa vida, que possa se levantar. O que eu preciso fazer é receber o mandamento de Deus, a palavra que Ele me dá, e guardar no meu coração. Eu não posso permitir que o inimigo roube do meu coração esse mandamento. Ele vai tentar me ludibriar, vai tentar, com outros argumentos, me convencer que aquilo que Deus falou não é bem assim, não é daquele jeito especificamente. Foi isso que ele fez com Eva. Ele iludiu e fez Eva desconfiar do Senhor. Ele trouxe o entendimento como se aquilo que Deus havia dito não fosse exatamente como Deus falou. E Eva aceitou, desobedeceu, e nós já sabemos o resultado. Querido, Deus não quer que você experimente o mal. E o que você tem que fazer é simplesmente observar o mandamento de Deus para a sua vida. Aquilo que Ele já lhe falou ao coração, a palavra que Ele já lhe deu, e guardar esta palavra. Manter esta palavra no seu coração. Guarde esse mandamento. Guarde esse entendimento que Deus lhe falou. O que, que Deus já falou ao seu coração? Qual é o mandamento de Deus para a sua vida? Para mim, irmãos, pregar o Evangelho é o mandamento de Deus. Me lembro como se fosse hoje, irmãos, quando o pastor me chamou num domingo de manhã, falou que Deus tinha uma missão para mim, que eu tinha um chamado. A princípio eu rejeitei, não era o que eu queria para a minha vida. Mas ele falou: olha, ora a Deus, Deus vai falar com você. No mesmo dia eu orei, coloquei diante de Deus, saí da igreja de um bairro, fui num outro, no município, fui no outro, e lá Deus falou no meu coração o que Ele queria para mim. Era o mandamento dEle. Eu tenho que guardar essa palavra. Se eu sair desse mandamento, eu saí da minha proteção, pessoal. Esse mandamento de Deus é o esconderijo do Altíssimo para a minha vida. Enquanto eu estiver obedecendo este mandamento, cumprindo esta palavra, o mal pode até se levantar, mas ele vai tropeçar e vai cair. Como o Salmo 91 diz, que nós já conhecemos: nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Então eu tenho que guardar, manter no meu coração, como diz lá em Provérbios, como os violentos guardam a riqueza. Eu tenho que guardar a palavra, eu tenho que guardar o mandamento de Deus. Quando eu não guardo, eu dou o inimigo legalidade na minha vida. Nós temos um exemplo que é conhecido, mas vai fortalecer o entendimento que nós estamos tendo nessa noite. Em Josué, no capítulo 6:12. Abram lá, por favor. Josué, o capítulo 6:12. Não receba a palavra como uma acusação. Receba a palavra de Deus como palavra de Deus. Ela vai nos abrir entendimento. Isso, irmãos. Chegou lá? Deixar o mandamento, deixar a palavra, é deixar o esconderijo. É sair, irmãos, da sua proteção. O mal atinge. Não saia. Mantenha-se firme. Quantos que chegaram? Josué, 6:12. Deixa eu narrar o fato aqui para você entender. Nós sabemos que Josué, ele assumiu a função que era de Moisés. Passou a ser líder do povo de Israel. Moisés morreu e Deus falou com ele: olha, o meu servo Moisés é morto, agora é você. Josué, então, segundo a direção de Deus, foi em direção à terra que Deus havia prometido. Passou o Jordão, se deparou com Jericó, uma cidade fortemente murada, que até o momento ninguém havia conseguido vencer aquele povo. Deus então deu a Josué uma estratégia de batalha. Ele tinha que rodear a muralha. No último dia, na última volta, o povo deveria gritar após os sacerdotes tocarem as buzinas, e o muro cairia. E Deus, irmãos, deu um mandamento para o povo, que quando entrasse na cidade, toda a cidade seria anátema. Apenas Raabe, a meretriz, seria salva, mas os demais, tudo que estivesse ali, seria anátema. Anátema significa coisa amaldiçoada. Foi o que aconteceu. E o que, que aconteceu? O Josué fez como Deus mandou. Seguiu toda a orientação dada por Deus na palavra dele. Foi acompanhando, seguindo, obedecendo. A muralha veio abaixo. Vamos ler aqui o versículo 17. A ordem de Deus para eles. O versículo 17: porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. O versículo 18: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turbês. Pare aí, por favor. Foi a ordem de Deus, pessoal. Eles não tinham que fazer outra coisa. Eles só tinham que guardar aquele mandamento que Deus havia dito e obedecer. Mas, infelizmente, eles não vigiaram. O que aconteceu, pastor? O versículo 1 do capítulo 7. Olha o que diz, o capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eles deixaram o mandamento, desobedeceram, irmãos, a palavra. Olha a consequência, prosseguindo no versículo 2. E enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2,000 ou 3,000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são. Pare, por favor. Ai era uma outra cidade que estava no caminho, irmãos, de Israel. Era uma cidade menor, um povo menor, inferior ao povo de Jericó. E os espias disseram o seguinte: olha, não precisamos de todos para a batalha. Vamos a alguns homens. Em outras palavras, nós não precisamos colocar toda a nossa força, toda a nossa fé, porque uma batalha pequena, os inimigos são fracos, logo, logo eles vão cair diante de nós. Josué mandou alguns homens, poucos homens, como a palavra diz, o versículo 3, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2,000 homens ou 3,000, a ferir a Ai, e não fatigues ali todo o povo, porque poucos são. Versos 4, assim subiram lá do povo alguns 3,000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sabarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo Jordão? Para nos dares nas mãos os amorreus? Para nos fazeres perecer? Quem dera nos contentarmos com ficar além do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Pare aí, por favor, olha para mim. O Josué, irmãos, diante daquela situação, indignado também numa atitude de revolta e humilhação, rasgou suas vestes e começou a falar com Deus. Algumas coisas que Josué falou aqui, ele tinha razão. A preocupação dele, a fama de Israel, irmãos, que se espalharia após aquela derrota. Josué dizia: Senhor, o que vai ser da gente agora? Quando essa notícia se espalhar, os nossos inimigos vão se unir e vão se levantar contra nós. Os cananeus, os demais povos virão e vão nos destruir. A preocupação dele era justa, era verdadeira. É a preocupação que nós devemos ter. Porque quando você não consegue vencer um mal na sua vida, quando um demônio, por menor que seja, ele consegue lhe derrotar, essa notícia se espalha no inferno, e outros demônios começam então a se levantar contra você, outros demônios começam a surgir com outros problemas. Agora não é só um problema financeiro, além do problema financeiro, é o problema conjugal, é o problema familiar, é o problema de saúde. São outros demônios que perceberam a sua fragilidade, que perceberam a sua incredulidade e se levantaram, aproveitaram o momento para vir contra você. Essa era a preocupação de Josué e tem que ser a nossa preocupação. Sendo que o Josué, irmãos, estava com o entendimento distorcido. Na mente de Josué, o povo de Israel foi atingido pelos inimigos porque Deus queria, porque Deus permitiu, porque aquela era a vontade de Deus. É o entendimento que muitas pessoas têm diante do mal. Quando nós não encontramos uma outra explicação, quando nós não conseguimos romper com a barreira, vencer o inimigo, então nos conformamos e falamos: é porque Deus quer, é a vontade de Deus, vou fazer o quê? Amados, Deus nunca quis que você experimentasse o mal. Desde a fundação do mundo, Deus falou: Adão, não toque nessa árvore. Se você tocar, você vai experimentar o mal. Em outras palavras, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem estava isento, pessoal. O mal não podia atingir o homem. Amém? O mal não podia tocar nele. Só tocou quando o homem deixou de guardar o mandamento. Hoje não é diferente. Hoje nós não habitamos no jardim do Éden, mas nós habitamos na graça de Deus, pessoal. A graça de Deus traz os mesmos benefícios que o jardim do Éden trouxe para Adão. Enquanto permanecemos nela, crendo na palavra, o mal não pode nos atingir. O inimigo não pode nos tocar. E se está nos tocando, devemos, irmãos, parar de ficar arrumando desculpas, de ficar culpando fulano, beltrano, sicrano, e nos colocar diante de Deus em consagração e sinceridade. Falar: Deus, abre os meus olhos, me faça enxergar. O Senhor não falha, o Senhor é perfeito. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje, será eternamente. A tua palavra me faz crer que o Senhor não quer que eu experimente o mal, mas eu estou experimentando. Então em algum lugar eu estou falhando. Me ajuda, me faz entender. Deus vai fazer entender. Mas Josué não se colocou assim diante de Deus, irmãos. Ele já colocou com um conceito definido. Ele já tinha uma solução. Ele já tinha o motivo e a razão do problema e da derrota. Na mente de Josué, o povo foi derrotado porque Deus quis. E muitos pensam da mesma forma. A pessoa se achega diante de Deus em oração, mas não com humildade. Ela já chega com preconceito no coração, com entendimento do porquê daquele sofrimento, do porquê daquele mal. Não é porque é a vontade de Deus, Deus que não quer que eu prospere mesmo, Deus que quer que eu passe. Não, meu irmão, Deus não quer que você experimente o mal. Quem veio roubar, quem veio matar e destruir foi o diabo. Jesus veio te trazer vida e vida com abundância. Amém? Josué, irmão, cheio de si mesmo, de argumentos: e agora o que vai ser de nós, Senhor? O interessante é que ele diz assim: Senhor, por que que o Senhor nos fez passar o Jordão? Em outras palavras, era melhor termos ficado além do Jordão. A passagem do Jordão simboliza o nosso batismo nas águas. Tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, estava melhor quando eu não era batizado. Agora eu me batizei. Agora que eu passei o Jordão, passei pelas águas, a situação piorou e Deus me abandonou. E, oh, meu irmão, guarda o mandamento. Comece a chegar diante de Deus. Procure ver na palavra o mandamento que Deus te deu. O que que Deus falou no seu coração, talvez há muito tempo atrás, que você apagou, esqueceu, não está fazendo. E aí o mal está lhe atingindo. Guarda. Guarda a palavra, guarda o mandamento. Josué disse: está adiantando, eu passei o Jordão, era melhor não ter passado. Tem muita gente com esse pensamento: era melhor não ter sido batizado. Mas fui, agora, o que que eu vou fazer? Não está adiantando. Claro que está, vamos prosseguir. Olha a resposta de Deus para Josué, o versículo 10. Ele disse: então disse o Senhor a Josué. O que que o Senhor disse para ele? Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Pare, por favor. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender é que só chega o fim quando Deus diz que chegou o fim. A última palavra de Deus. Não importa as circunstâncias, amado. Não importa o estado que esteja a situação. A palavra final é de Deus. Amém? Deus falou para Josué. O que que ele disse? Levanta-te. Por que que você está prostrado assim? Não acabou. Por que que você está se entregando assim? Não acabou. Tem pessoas que estão se entregando à derrota, se entregando ao fracasso. É, não tem mais jeito mesmo. Já fiz tudo que tinha que fazer. Por que que você está assim prostrado sobre o seu rosto? É, eu não sei, tem gente que gosta, né, de luta, de boxe. Eu, particularmente, eu não gosto. Não tenho nada contra quem gosta, não. Mas eu não gosto. Mas tem quem gosta. Mas o que que acontece quando o lutador ele cai? O que que o treinador dele faz? Levanta, levanta. Não é assim? A torcida fica, levanta, rapaz, levanta, vamos lá. E ele vai lá e o outro está contando 10, 9. Não é desse jeito, pessoal? E ele, levanta, vai, vai. Ele vai lá meio tonto, levanta. Não é assim? Ele se colocou na condição de batalha. Ele não se entregou. É o que Deus está falando para você. Talvez você já está baqueado no chão, na lona. E o diabo já está contando 10, 9, 8, 7. E Deus está falando, levanta. Levanta, eu sou contigo, não temas. Você é capaz. E o diabo está dizendo, não, você não é capaz. Você não consegue, você é derrotado. Você é um fraco. Está vendo aí, eu já te venci. Meu irmão, ouça a voz de Deus. Guarda o mandamento e levanta. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Levanta, por que que você está prostrado sobre o seu rosto? O versículo 11. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Uma série de coisas aconteceu. O interessante é que um abismo chama um outro abismo. Um erro acaba produzindo um outro erro. Acaba produzindo uma outra situação. Transgrediu. Ele deixou de cumprir com o mandamento, tomou do anátema. Depois que ele tomou do anátema, ele mentiu, escondeu na bagagem, fez uma série de coisas erradas. Um abismo foi puxando outro abismo. E a maldição veio sobre aquele povo. Então Deus mostrou para ele por que que aquele povo estava sendo atingido. Porque existia na bagagem um anátema. Existia algo amaldiçoado. Existia uma legalidade. O povo não tinha guardado o mandamento. O versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Pare nesse ponto. A Bíblia fala em Provérbios 26:2, você já conhece. Maldição sem causa não se cumpre. A maldição estava se cumprindo. Povo de Deus, a nação separada pelo Senhor, mas a maldição estava atingindo aquele povo. Porque havia uma causa, havia uma condição, uma legalidade. Deus disse, olha Josué, esse povo está amaldiçoado. Não foi Deus que amaldiçoou. As práticas erradas trouxe a maldição. Ele disse, esse povo está amaldiçoado, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Ele disse, olha, enquanto não remover o anátema, não serei com este povo. Versículo 13, levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus Israel, anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Interessante que Deus disse para ele, olha, chame o povo, santifica o povo, diga para o povo, olha, santificai-vos para amanhã. Santifique-se para amanhã, é o que Deus está falando. Não se entregue, meu irmão. Santificar é você encontrar na sua vida aquilo que a palavra de Deus condena e remover. É mais ou menos assim. Digamos que esse pedaço de papel seja, representa um pecado na minha vida, uma suposição. Está dando legalidade ao inimigo. E eu descobri que é um pecado, que descobri que é algo errado. Ele não faz parte do meu corpo, está aqui, mas não faz parte de mim, como meu braço, minha perna. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover da minha vida. Eu descobri, retirei, agora eu preciso largar. Não basta apenas remover do meu bolso. Eu preciso largar e me afastar. Isso é se santificar. É quando você descobre algo errado na sua vida, você remove aquilo, você larga, se distancia. Você está se santificando. Amém? E quanto mais longe você vai se distanciando, mais santo espiritualmente falando, você vai ficando. Santo significa separado. Mais perto de Deus você vai chegando. Mais longe do pecado, mais perto de Deus. Quem entende, diga graças a Deus. Era isso que Deus estava falando para ele. Olha, diga para o povo se santificar. Em outras palavras, se afastar do pecado e se aproximar de mim. Se afaste do pecado e se aproxime de mim. É o que Deus espera que façamos. Amém? Volta lá para o livro de Eclesiastes. Tinha outro texto aqui para passar para você, mas vamos voltar para orar, para não estender muito. Irmãos, Deus nunca desejou que você experimentasse o mal. Deus não quer que você experimente o mal. Nunca fez parte do plano de Deus isso. Quando Deus criou o homem, Ele fez o homem perfeito. Quando Deus criou a terra, Ele fez a terra perfeita. Quando Ele criou o jardim, Ele fez o jardim perfeito. Tudo era perfeito. O homem não conhecia o mal. O homem não provava o mal. Não experimentou o mal. Só experimentou depois que abandonou o mandamento. Quando deixou de guardar o mandamento, o mal teve condições de atingir o homem. Nós estamos vivendo em um mundo que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas se você guardar o mandamento, o mal não vai te atingir. O interessante é que o mandamento, ele não serve apenas como proteção para nos proteger do mal. O mandamento também serve como remédio. Mesmo que você já esteja experimentando o mal, mas se você assumir o mandamento, a palavra de Deus, e guardar e colocar em prática, o mal vai cair por terra. O mandamento, a palavra de Deus, vai agir como um remédio no seu corpo, desfazendo toda a anormalidade que houver na sua vida. Amém? Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos orar? Então fique em pé, por gentileza. Vamos falar com Deus. Nos colocar diante dEle. Nossa vida, nosso coração. Amém. Feche os teus olhos, querido.